alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí, o programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares, a alegria está no ar. Sou aquele canarinho que pousou em seu terreiro. Em frente à sua janela, eu... Oi, menino! Uai, eu tô que tô, cheguei! É, falei cheguei, não confunda, não fica aí misturando as bolas, hein? Mas menino, menina, você tá bem aí? Tá tudo em paz? Tá tudo tranquilo? Ó, pra você, beijão pros meus amigos, aquele abraço e um chute na canela. E vamos lá fazer o nosso encontro de alegria, de saúde, de paz, amor, felicidade, rezando, pedindo a Deus para que nos dê um bom programa e que vocês também se sintam aí alegres, felizes e satisfeitos, tá bom? Não é bom assim? Então, enquanto a gente pensa positivamente, as coisas boas vão acontecendo pra gente, não é? É, ué, que quem pensa negativo só vai atrair coisa negativa. E quem pensa de uma forma positiva, pode ter certeza que as coisas boas vêm de montão. E olha, hoje no programa eu vou ter aqui Chico Rei Paraná cantando aquela música que eu tava tentando cantar aí no começo, né? O Canarinho Prisioneiro. Vamos ter Demi Rousseau, vamos ter Munhoz e Mariano, ah, o Bartô Galeno, Celine Dion, o quem é mais? Mas, ah, Júnior César e Matheus. Ih, olha, tem tanta música, tem Maurício Fares também. Então daqui um pouco, viu? Aí a gente já começa a trazer, e já também a carta destaque. Eu tenho uma carta interessantinha hoje, viu? Muito interessante. Mas eu vou começar trazendo aí o Chico Rei Paraná. Eles que vão cantar Canarinho Prisioneiro. Roda lá, menino! Me deu naquela tristeza e comoveu o seu coração. Olha, minha carta destaque de hoje é uma carta interessante, viu? Muito interessante. É a carta, olha só, carta do homem papudinho de algum lugar de Goiás. Você vai falar, que diabo é esse papudinho? É porque é um termo muito regional, é um termo muito usado aqui no, na região norte, nordeste. É quando o homem bebe muito, então ele chama o cara de papudinho, né? Quando ele é pra... Aqui pra gente, a gente chama ele de penchado, não é? Em algumas regiões, a gente chama o camarada que bebe demais de penchado. Mas aí pra região norte e nordeste, é papudinho. É papudinho, então. É, e essa carta é exatamente uma pessoa que usa esse pseudônimo. Carta do homem papudinho de algum lugar de Goiás. É, já que eu vou ler essa carta aí, nós vamos saber, né, o que, que é aquele... Por que, que ele é um papudinho? Por que, que ele é pé inchado? Daqui um pouco, tá bom? Mas então vamos trazer agora o Agnaldo Timóteo para cantar. Se algum dia a minha terra eu voltar. Essa música é linda, não é? E principalmente cantada pelo Agnaldo Timóteo, vai ficar mais bonita ainda. Então, roda aí o Timóteo. Vamos lá, menino. Se algum dia a minha terra eu voltar, quero encontrar as mesmas coisas que deixei. Quando terei parar na estação, eu sentirei no coração a alegria de chegar. Rever a terra em que nasci e correr como em criança nos verdes campos do lugar. Quero encontrar a sorrir para mim o meu amor na estação a me esperar. Pegarei novamente a sua mão e seguiremos com emoção pros verdes campos do lugar. Esse instante que eu vivo a esperar, sempre a sonhar na minha grande solidão, e no sonho eu consigo transformar o frio piso do meu quarto nos verdes campos do lugar. E revivo os momentos de alegria com meu amor a passear verdes campos do meu lar. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. Eu tenho um colaborador precioso aqui do nosso programa, é o meu amigão Bispo Santiago. Olha, ele me manda sempre aqui frases e ele faz umas postagens maravilhosas, coisas boas demais, que a gente tem que compartilhar com os ouvintes. Que quando a coisa é boa, quando a coisa é legal, a gente tem que compartilhar. Ele colocou aqui uma frase do Caio Fernandes Abreu. Não é, na verdade, uma frase, é um pensamento, né? Do Caio Fernando Abreu. A vida é para ser vivida, alegria é para ser compartilhada, tristeza é para ser superada e a dor para ser curada. A decepção é uma aprendizagem, o sonho é para ser realizado. Momentos estão de passagem, porém alguns ficam eternizados. Por isso, cada momento deve ser vivido como se fosse eterno, porque o momento seguinte será sempre a grandiosa surpresa. Muito bonito, né? Caio Fernando Abreu, o autor desse, dessa mensagem. E muito obrigado mais uma vez, meu amigo Bispo Santiago, por sua participação, sua colaboração aqui com o nosso programa, tá bom? Quem é que canta agora, hein? Uma dobradinha? Ah, então vamos lá. Demi Rousseau, Marie Jolie, depois Maurício Fares, minha mãe querida. Roda as duas, menino, roda. Thank you.

vem, né? E agora você quer. Só que agora vou escolher. Tá sobrando mulher. E agora você vem, né? E agora você quer. Só que agora vou escolher. Tá sobrando mulher. Quando eu passava por você na minha CG, você nem me olhava. Fazia de tudo pra me ver, pra me perceber, mas nem me olhava. Aí veio a herança do meu velho e resolveu os meus problemas, minha situação. E do dia pra noite fiquei rico, tô na grife, tô bonito, tô andando em capulagem de casal. Agora eu fiquei doce igual caramelo, tô tirando onda de Camaro amarelo. E agora você diz, vem cá que eu te quero, quando eu passo no Camaro amarelo. E agora você vem, né? E agora você quer, né? Só que agora vou escolher, tá sobrando mulher. E agora você vem, e agora você quer. Só que agora vou escolher, tá sobrando. Quero ouvir todo mundo, vai! Agora eu fiquei doce. E agora você diz, vem pra que eu te quero, quando eu passo no Camaro amarelo. E agora eu fiquei doce, doce, doce, doce. E agora eu fiquei doce. E agora eu fiquei doce. E agora eu fiquei doce. Programa Maurício Fares. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. O coitado, derrota. Ai, ai, ai, essa aqui é interessante, ó. Mais uma frase que postaram aqui no meu Facebook. Pobre é como pneu. Quanto mais trabalha, mais liso fica. Ai, mas é uma grande verdade. Pobre trabalha, que são condenados. Quando vai chegar no fim do mês aí que vai olhar o dinheiro, cadê? Tem dinheiro, tá liso, né? Fica lisinho, lisinho. A gente ri, mas é uma verdade, viu? Ainda bem que, né? Ainda bem que tem muita gente que não passa por esse problema. Mas 90% da população é a população de pobres, sempre tem esse tipo de problema. Quando chega no fim do mês, tá sobrando mês no dinheiro, né? No salário da gente. Tá sobrando dia no salário da gente. Nunca que o dinheiro que a gente tem dá pra ir até o final do mês certinho. Olha aí, vamos rodar a música. Daqui um pouco tem a carta destaque, viu? É, daqui um pouco eu vou trazer aí a historinha do homem papudinho de algum lugar de Goiás. Esse lugar aí de Goiás eu já tenho quase certeza. Eu tava lendo a carta dele aqui. Esse lugar de Goiás aí eu tenho quase certeza que é o Jussara ou Montes Claros. Ele não diz nada aqui, se pode falar ou não o nome da cidade dele, então. Mas eu também não sei qual que é. Não sei se é Montes Claros de Goiás, se é Jussara, se é Itapirapuã, né? Pode ser até a Matrinchã, são todas cidadezinhas ali perto da região que ele relata aqui na cartinha dele. Mas daqui um pouquinho vocês vão conhecer a história, né? Vamos rodar agora. Bartô Galeno, só lembranças, ô, música danada, sei com sucesso. Roda, menino, roda. Só lembranças, só lembranças, só lembranças e nada mais. Pensei que ela fosse mudar. Agora só resta esquecer, pois não posso viver sempre a lamentar. Talvez ela seja feliz, mas o bem que eu lhe fiz com desprezo pagou e partiu deixando tristeza e a incerteza de um novo amor. Só lembranças, só lembranças, só lembranças e nada mais. Só lembranças, só lembranças, só lembranças de alguém que se foi e levou minha paz. Hoje esta dor me carrega e talvez ela nega o quanto eu lhe quis. Nos braços de outra qualquer, eu procuro esquecer quem me fez infeliz. Mas é grande a minha dor, eu sei que não vou ser feliz nunca mais. Vai lembranças pra longe, pra ver se eu consigo outra vez minha paz. Só lembranças, só lembranças, só lembranças e nada mais. Esses dias aí, não sei se vocês se lembram, eu estava falando a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, que depois que criaram esse estatuto aí, na verdade foi para gerar um clima de impunidade, onde os menores, onde as crianças são usadas pelos bandidos, pelos marginais, para cometerem todo tipo de crime, porque para o menor ele vai passar só 3 anos aí, não é nem dizer que é preso. Ele vai passar 3 anos recolhido, né, em guarda custodiada, sei lá como é que é. Eu não sei bem o termo jurídico que eles usam para isso aí. Mas, então, os menores, com esse estatuto, ao invés de melhorar a situação, fez foi piorar. Porque hoje uma criança afronta o pai, mete o dedo no nariz do pai, me bate se você tiver coragem, que eu dou parte. E se der parte, o pai vai preso mesmo, não pode corrigir o filho. São os absurdos, né, que começaram a aparecer depois da legalização do estatuto do menor e do adolescente. Alguma coisa tem que ser feita, alguma coisa tem que ser revista, não é? Eu acho que tudo bem, já que o menor pode roubar, matar, estuprar, queimar pessoas, se prostituir, formar quadrilha, agredir os pais, agredir os professores, atentar contra o pudor, votar para presidente, por que que ele então não pode também trabalhar, levar a palmadinha, responder pelos próprios crimes na justiça? Eu acho que tem que se pensar nisso aí, tem que se acordar para isso aí. Já que ele pode fazer tudo que é ilegal, ele também deve pagar pelo que faz. Ele deveria se baixar aí a maioridade penal para que eles também fossem responsabilizados e acabasse com esse negócio dos grandes marginais usarem as crianças e os menores para praticar ou praticar todo tipo de delito, né? Aí sim, aí seria um estatuto realmente justo. Vamos trazer mais música. Daqui um pouco a carta de destaque, viu? A música agora é do Eduardo Costa. Não valeu pra você. Então, se não valeu, vai rodar assim mesmo, né? Roda lá, menino. Não valeu.

what I've got to be. I make my journey through eternity. I'll keep the memory of you and me inside. Fulfill your destiny. It's there within the child. My story is on the way. The king of hearts, the joker's away. We don't say goodbye. We don't say goodbye. I'll make them all remember me. 'Cause I have found a dream that must come true. Every ounce of me must see it through. But you are my only. I'm sorry I don't have a role, one love to play. Hand over my heart, I'll find my way. I will make them give to me. Muito bem, vamos lá. Agora é só a hora da nossa carta de destaque. Então todo mundo chegando mais pra perto e se aumentando o volume. Solta a vinheta aí, menino. Solta lá. E agora, a carta de destaque do ouvinte. Olha, gente, a carta de destaque de hoje é do homem Papudinho de algum lugar de Goiás. Quem não pegou aí do começo, eu vou dizer, Papudinho é o mesmo que se chama aqui pro sul, penchado, né? Quem bebe demais, quem vive bebendo o tempo todo, a gente fala, aquilo ali é um penchado. Então, papudinho também aí pro norte e nordeste é a mesma coisa. Papudinho quer dizer a mesma coisa, é um penchado. Então, esse homem aqui, ele não tem vergonha de dizer que é o papudinho de algum lugar de Goiás. Meu amigo Maurício Fares, tudo bem? Olha, Maurício, pelo visto você abandonou a Irmandade, né? Epa, peraí, rapaz. Que negócio é esse de abandonar a Irmandade, hein? Não, Maurício, não é o que você está pensando, não. Eu sei que você vinha ou ainda vem pescar aqui. Eu não tenho certeza se é que fica, onde é que fica o acampamento Viracopo, não é isso? Ah, só pelo fato de ficar no Viracopo já é um sinal que você também gosta de tomar umas, né? Olha, rapaz, eu agora até que estou entendendo o porquê de você falar que eu abandonei a Irmandade, viu? Eu tava pensando outra coisa, rapaz. Você não me mata do coração assim, não. Ave Maria, tu é doido. Mas esse negócio de abandonar a Irmandade, eu até que, quando era mais novo, viu? Eu até gostava mesmo de tomar umas, mas agora, velho, com problema de saúde, eu não posso mais me aventurar a virar copo, não, porque aí assinar a sentença de morte, né? Eu fui muitas vezes até a sua cidade quando faltavam as coisas no acampamento, principalmente bebida, porque não podia faltar o que comer, mas a danada não podia faltar de jeito algum, né? Mas, rapaz, até agora não falei da sua casa. Vamos lá. Olha, Maurício, eu não tenho muito o que contar, não, viu? Eu já fui um homem casado, trabalhador, pai de família. Mas depois que eu peguei minha mulher com outro cara dentro da minha casa e no meu colchão, a minha vida acabou. Eu botei ela para fora de casa, ela foi morar com a mãe dela e levou o nosso filho para morar com ela. Eu fiquei totalmente arrasado, Maurício. E quando dei por mim, eu tinha virado papudinho, ou pé inchado, como falam mais por aqui, né? Eu amanheço bêbado e para tirar ressaca, já tenho que tomar outra de imediato, senão eu fico tremendo feito vara verde e tudo cai das minhas mãos. Já tem um ano que ela foi embora e eu não consigo esquecer do que ela me fez, Maurício. Eu dava carinho, conforto e tudo mais e ela me deu foi chifre. Eu perdi meu emprego e agora vou ter que vender a casa para poder pagar as dívidas. Tem hora que eu falo para mim mesmo que vou parar de beber, mas eu não dou conta. E logo eu estou com o copo na mão de novo. Tem uma turma aqui que quer me levar para uma reunião de AA, mas eu tenho medo de ir e eles me deixarem preso lá. Você sabe como é que funciona isso, Maurício? Olha, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, tá? Agradece o homem papudinho de algum lugar de Goiás. Olha, gente, assim, estou assim com o pressentimento que essa carta é uma armação. Eu vou explicar por quê. Se o cara é um papudinho mesmo, ele não tem interesse em ouvir rádio e muito menos se ligar em computador. Então como é que ele sabe da existência do meu programa, não é mesmo? Muito estranho isso, vocês não acham? Mas, por outro lado, pode ser que seja verdade mesmo, né? E aí sim, eu vou ter que pedir desculpa de joelho por estar colocando em dúvida o que eu acabei de ler. Mas, de qualquer forma, mesmo que seja uma armação, essa é uma história que acontece aos milhares e não escolhe pessoas nem classe social. Em todas as camadas da sociedade, a gente vê exemplos de que a bebida provoca e da destruição que causa quando a pessoa se entrega a ela. E ainda mais associado à traição, então, é um desastre total. Pois a bebida, além de minar a estrutura psicológica da pessoa, ainda mais com agravante de ter sido traído, é para derrubar o mais forte dos homens mesmo. Só quem tem muita estrutura psicológica e muita força de vontade, né, e fé em Deus, consegue suportar sem enveredar pelo caminho do vício da bebida. Olha, uma das grandes preocupações das igrejas e da maioria das religiões é manter grupo de pessoas de voluntárias para ajudar a tirar pessoas do vício de bebidas e drogas de uma forma geral. Esses grupos são chamados de AA, Alcoólatras Anônimos, onde as pessoas vão espontaneamente. Ninguém é obrigado a assistir às palestras. E não existe isso de deixar ninguém preso, não, meu amigo. Você está com medo de ir lá e ficar preso? Não tem isso, não. Essas reuniões servem de apoio para que as pessoas contem os seus problemas, bote para fora aquilo que está fazendo com que ela se fique amarrotada, com que ela o que ocasionou, que obrigou essa pessoa a se tornar um alcoólatra, né? E aí essas pessoas contam os seus problemas e aí vão dizer o que esperam fazer de suas vidas. Olha, meu amigo, são depoimentos impressionantes, assim como esse que eu acabei de ler. E ninguém força ninguém a nada. Como disse, as pessoas que se veem no fundo do poço e acham que suas vidas não têm mais solução e nem sentido, encontram nesses grupos de AA a força para tentarem se reerguer e largar do vício. A gente só larga de algum vício se realmente estiver disposto a largar. E é isso que eles ajudam a fazer. Ouvindo os depoimentos das outras pessoas e cada um dizendo que estão há tantos e tantos dias sem beber, é uma força extra que faltava para reforçar a vontade da pessoa em abandonar o vício. O lema dos AA é o seguinte: evitar o primeiro gole. E cada dia sem beber é uma vitória e uma conquista que é pessoal, que não tem preço. Só o fato da gente ver pessoas que eram totalmente dominadas pelo álcool

Eita, gente! Essa carta aí, vou te contar, chegou a me dar um nó na garganta aqui. Não sei se vocês perceberam uma hora que deu uma travada aqui, porque eu vou te contar. É só de imaginar o trabalho dessa turma de AI, é uma coisa fantástica mesmo, viu? Gente, vamos embora. Até o próximo encontro, até o próximo programa. Fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Um beijo no coração de cada um de vocês, tá? Muito obrigado por tudo. Tchau, tchau, gente! Tchau! Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.